Joe Satriani, certo de Extremist Motorcycle Driver. O som para a abertura da terceira hora do Grande Delta XFM Lisboa 91.6, Porto 105.8. John Peel in Manchester, England, and I think he should continue to listen to XFM Lisbon. Thank you. XFM, a música da manhã no Grande Delta, uma velha demo version dos Jane's Addiction, Jane Says e Jay Z Otto, os Sugar.